Cunha, Guarda, CLP 178, autonomia de 2 horas e meia, alternando Fortaleza. Táxi até o ponto de espera, chama pronto para decolagem, ajuste no 0 no 3. Confirmando Fortaleza, 12h30, 78. É, o PLB é 178. Sente. Não sente, autorizado táxi até o ponto de espera da nossa. Confronto, 1896. Autorizado a alinhar e decolar a pista 10, 1170 graus, 049. Autorizado a alinhar e decolar da pista 10, 1896. Controle Salvador, Gol 896, decolou na sua escuta. Controle Salvador, Gol 896, decolou na sua escuta. 896, bom dia, contato radar, tá 370, saída Pucca. 370, Pucca Aracaju, 1896. Bom, 8196, autorizado final do ILS, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 1896, autorizado ILS. Ajuste permanece 1013? 1013, afirmativo. Gol 896, Centro Recife, agora no 25, decimal 45, bom voo. 25, 45, gol 1896, bom dia. Gol 8196, complete LS na torre, 198, decimal 95. 895, a torre 186. Gol 186, final 11, Copa Rio. 8-1-6, reporte baixar travado. baixar travado, gol 186. Boa noite, 16, vento variável com 4 nós, pista no zero, autorizado pouso. Autorizado pouso no zero, gol 186. No meio, no sol, no 02, direita, Alfa, Juliette, portão 4. Alfa, Juliette, portão 4. Boa noite, no meio. Salvador, bom dia, tá 9507, informação Delta. Aguarde cópia com fins. Aguardando. 9507, cópia. Autorizado com fins, nível 360, conforme rota do plano de voo. Decolagem da pista 10, curva direita. Saída da El Leda, após Leda voa Bridge. Após Bridge, a Pesulu no meia e após conforme a rota do plano. Controle 120, decimal 8, aciona 5077. Autorizado com fins, nível 360. Upper Zulu 10 até Bridge, após Upper Zulu 16 até Panin. Decola da 10, curva direita após Dael, Leda, Bridge e a saída. 1208 é o controle, 5077 é o transponder, tá? 9507. Tá 9507, corrigimento correto, confirma em portão 8. Confirmo. Chama pronto, puxa sinal. Já tá pronto. Tá livre, chama táxi. Livre, chama táxi, tá? 9507. Salvador, bom dia, tá 3520, informação Delta, parada Cajun 90, pronto, cópia. T3520, autorizado 190 Aracaju, decola da pista 10, curva esquerda, Pucca Aracaju. 120, decimal 8, 5103. T520, autorizado Aracaju 190, decola da 10, curva esquerda, Pucca Aracaju, 208, controle, 5103, responder, T3520. No portão 3, chama pronto, T3520. Chamará. Controle Salvador, aqui é o voo Vitor Bravo Fox. Prossiga, Vitor Bravo Fox. Vitor Bravo Fox, o Tinker número 10. Solicito autorização de giro de motores por aproximadamente 10 minutos. Confirmado com o infraero, confirme. Positivo, né? Acordo com o sinal de solo em marcha lenta. Afirmativo, apenas para informação, o tráfego do portão 8 está iniciando o pushback. Reporte e término do check. Ok. Para o táxi está 9507 com 148 a bordo, alterna Guarulhos com 325. Utilizado até ponto de espera da 10, via Pátio Índia, ajuste 10 no 3, chama para decolagem 9507. Pátio Índia, porta na próxima. Comandante 3520, posição 3 para pushback acionamento. Coordenando com a equipe de solo, após passagem do tráfego da companhia retaguarda, está autorizado. Após o Airbus